Bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 31 de 3 de 2020, em que estamos a passar, já se sabe, não é? Palavras para quê? Até se torna difícil tentar diversificar aqui o portfólio dos meus podcasts, porque as notícias, para quem as faz de casa, não é? Que o jornalismo está nisto, vai ser muito difícil não abordar o tema, obviamente, que vamos falar do coronavírus, mas de outro tipo de implicações. Estou já à minha reserva, é pá, um bocado mais frio. Vidas humanas estão em risco, mas já temos a televisão a falar disso bastante. Vamos falar das jogadas geopolíticas que andam para aí a acontecer, que são coisas que ninguém conseguiu antever. E pronto, vamos dar aqui uma voltinha então, assim com muita má preparação da minha parte, mas sei lá, tive aqui um break, vamos lá então. Gravar qualquer coisa, fazer algo que talvez vos entretenha de certa maneira com uma dose de realidade dentro desta quarentena forçada que nós estamos a passar. Vocês vão ouvir o meu chicar a acender muito, porque eu estou aqui a fumar cigarrilhas e esta merda tem muito nojo. Vamos começar então com, sei lá, um toque de comédia. Joe Biden, mais uma vez o Bernie Sanders levou o pontapé no cu, o homem que desfilou junto com o Martin Luther King a discutir os direitos humanos, que é consistente no seu discurso, que os democratas deviam apostar, mas não. Obviamente querem o senil do Joe Biden a concorrer contra o Trump, que acho que nem vai ter hipótese. Agora a jogada vai ser a Clinton ser a vice-presidente, o homem ser dado como insano e ela assumir o cargo. É tipo a última cartada desesperada desta gente que, enfim, não fez mais nada este mandato do que não dar ideias, simplesmente servirem de oposição contra o Trump, porque é o Trump, é feio, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Mas, de certa maneira, também vou passar aqui alguns clipes que põem um bocado em contraste este power play que estamos a ver a China a jogar com este vírus, e pronto, e este podcast vai ser neste contexto, epá. Não é uma questão de eu estar a ignorar a vida humana, é uma questão analítica de futuro, porque isto depois, quando passar por mais benesses que a gente esteja a receber agora por causa desta situação, vamos pagar o preço a dobrar, a triplicar, e mais muitos países por esta Europa fora e por este mundo ocidental fora, como é considerado, vão ficar hipotecados, e todos nós estamos com medo que a China saque da carta, e talvez haja aqui uma esperança, que é o império do costume, continuar a tomar as rédeas, que só vai acontecer se tiver o Trump na liderança, que é uma análise assim um bocado superficial, mas à medida que formos avançando no podcast, vamos lá ver então, porque mal por mal, lá estamos nós a escolher o melhor dos dois males, mas eu acho que neste caso é bastante claro, porque sei lá, pelo menos um dos males já nós estamos habituados a viver com, E vai envolver petróleo e vai envolver muita coisa. Então, mas vamos começar num tom um bocado mais cómico. E isto é, não, nem sequer é uma análise, isto é, ideias para o ar, comida para pensamento, eu não sei o que é que será melhor. Ninguém sabe. E quem alguém, se alguém disser que o sabe, cortem já o seu discurso porque estão a falar com megalómanos. Vamos então, sei lá, rir um bocadinho com pequenos soundbites que o Joe Biden tem dito assim de repente, só para rir um bocadinho, porque sabemos que ele é o puppet que vai dar lugar a Hillary Clinton, caso até o cidadão americano já não tenha notado há montes de tempo que o homem está senil, fora os democratas que simpatizam à brava com o Bernie Sanders, que vão ficar divididos com esta decisão, que é altamente explícita. Vamos lá, rir um bocadinho. But it's a way to be able to sleep with my wife. Eu vou passar outra vez que estava baixinho. But it's a way to be able to sleep with my wife. Ok, o homem aparentemente parece que convidou toda a gente a dormir com a mulher dele, que, como todos sabem, já há muitos anos sofreu um acidente de aviação e não sei o quê. Mas o homem está senil. Então vamos lá ouvir mais um clipe de 3 segundos de coisinhas que ele diz. I'm the only one in my family has zero talent. Zero. Ok, pronto. Assim ao menos ficamos a saber com que linhas é que nos cozemos. Entre aspas, porque temos sempre que tomar um bocado de atenção ao que se passa nos Estados Unidos, por várias razões, porque são o império, porque é o petrodólar, porque é o dólar, porque é tudo e mais alguma coisa. Mas vamos contextualizar a coisa, e nada melhor que ninguém que o meu querido Nigel Farage. Eu adoro o homem, uma voz um bocado rouca e tal. Ele vai com a sua eloquência espetacular, com o seu inglês perfeito, vai dizer o que muitos de nós pensamos aqui neste breve clipe, típico Nigel Farage, a dar um sumatório da situação, especialmente aqui atacada na União Europeia, porque a América sempre tem a sua própria moeda, não depende desta escravatura, desta reserva fracionária que o BCE também o é, e a América também não deixa de o ser. Mas as condições que eles têm são diferentes devido aos acordos assinados pós-Segunda Guerra Mundial, Marshall Plan, o petrodólar, como vamos ouvir eventualmente em alguns clipes aqui à frente, cada transação de barril de petróleo permite à Reserva Federal imprimir dinheiro, e nós não temos esse mecanismo. E, sinceramente, pronto. Nem vou falar de Fortnox, não interessa. Vocês vão perceber. Vamos ouvir o Nigel Farage, porque quem melhor do que ele para tentar dizer o que eu estou para aqui a tentar dizer? Porque isto é um clipe de 1 minuto e meio que explica logo o nosso medo para as pessoas que andam atentas, não é? There was such a wave of optimism. The property market was turning. Things were happening. And now, of course, we've got this crisis to deal with. But all I can say is, thank goodness we're not in what is going to be after this, an even more German-dominated European Union. We may have our problems, all of us, but at least we're free. When it comes to death, to put it frankly, that is a national thing, not some vague concept of a supranational state. And that's why you've seen borders being reimposed and all the rest of it. I always thought the European Union would come crashing down. I always thought this sort of move towards global governance was baloney. I never imagined it would take a serious global illness to finally finish it off. But there is a danger here, a real danger. Ele aqui disse exatamente o que todos nós pensámos. Nunca ninguém fez ideia que uma pandemia a nível mundial alterasse o tabuleiro geopolítico debaixo dos nossos pés. Estávamos tão habituados à rotina, digamos assim. Eu digo isto como assim? Como as pessoas compreendem a realidade à nossa volta. Sabem os mecanismos, sabem o porquê que a informação nos é dita daquela maneira e etc. Realmente esta apanhou-nos a todos de surpresa. E temos aqui um powerplay em que toda a gente está a fazer ao bolo do domínio imperial mundial. E quando eu digo que toda a gente está a fazer ao bolo, obviamente estamos a pensar especialmente e em particular na China. Claro que aqui o Nigel Farage agradece o facto de agora isto ser um problema que pode ser autonomamente tratado pela própria Inglaterra, independentemente de todos os obstáculos de dívida e destes jogos económicos e financeiros que acontecem, mas há que agradecer, ele agradece ao seu próprio país, terem a independência de o resolver, seja lá como for, independentemente das consequências que isso vá trazer, porque por mais ajudas que a União Europeia esteja a dar, que nem querem abrir muitos cordões às bolsas. Bom, a gente sabe que todas as medidas que estão a ser tomadas agora nós vamos pagar bem caro, como este congelamento de rendas, e depois, quando descongelar, vais ter que pagar três ao mesmo tempo. Estamos-nos a pôr a jeito de uma forma económica de quando a crise passar, tudo vai arrebentar, porque de repente a conta vai sair bem mais cara do que as poucas migalhas que nos estão a ser proporcionadas, sem falar nas prevenções, que a gente já sabe que nunca foram tomadas, sempre em nome da economia. E obviamente que estes gestores slash deputados europeus já andam com isto na mente há muito tempo e estão a aproveitar mesmo bem. Isto é uma prenda envenenada que nos está a ser oferecida, que quando a esperança que nos prometem de quando a crise passar, vai-nos cair em cima com um peso que até os socialistas vão ter saudades do Passos Coelho, esses iludidos, porque como se a Troika fosse uma decisão que partiu do nosso Parlamento. Mas enfim, vamos lá continuar a ouvir isto. Danger, and it's this. You know, when Germany refused to export medical masks to Italy, despite the desperate state they were in, guess who stepped into the breach? The people who caused it, the Chinese. And what we're seeing over much of the world is China now acting as the charitable godfather, dishing out money, dishing out medical equipment, and trying to use this crisis to gain global power. And I wouldn't want to see, the idiots in Brussels replaced by Chinese communism dominating the world even more than it does today. Bom, aqui, dito eloquentemente, todos nós já estávamos a ver isto desde que rebentou esta novidade que vai haver este power play. Não há hipótese. O mundo vai ser vendido, o bom mundo, a boa parte do mundo vai ser vendido a preço de saldo. E os nossos dirigentes estão aqui a cair que nem patinhos uma pinóia, porque eles sabem perfeitamente o que é que estão a fazer. Eles sabem perfeitamente o que é que estão a fazer. Então vamos lá, sei lá, saltar então da parte económica para, por exemplo, vamos falar do o que é que poderá contrapor o tal outro mau sabor do imperialismo que nós já estamos, sei lá, habituados a viver, digamos assim. Onde é que está depositada aqui um bocado a esperança? Vamos começar por aqui. $9 trillion and counting, that's what rich nations have spent so far on the coronavirus pandemic. They're trying to make sure there's a functioning economy as they get to grips with the outbreak. Notem o número, 9 trilhões de dólares. Isto é uma estimativa e envolve, obviamente, a Europa com os fatores de conversão, mas eu depois a ver se passo um clipe lá dos tais ecologistas só para curtir e depois voltamos a esta. Vamos ouvir até ao fim. The damage done is likely to surpass the financial crisis, maybe even the Great Depression. What is known, it's the worst economic crisis in the last 70 years. Well, at this time, there's a rush to safety. The 11-year bull run in US stock markets is over. And there's one safe haven everyone is banking on, and it's not gold, it's the dollar. For all the talk that the dollar would lose its reserve currency status, it's proved to be just that, talk. Let's take a look at some examples now. Emerging markets have borne the brunt of the rush for dollars. Indonesia's rupiah lost almost 14% of its value since the beginning of the year. The Russian ruble and Mexican peso have lost a fifth of their values. The problem for emerging markets, they might want to cut interest rates to stimulate corona-hit economies, but that would undermine their currencies further. And interest payments on dollar-denominated debt has just soared, unbalancing finances. Well, sterling fell more than 10%, or to a low of $1.14, a level last seen in 1985. The UK's divorce from the European Union has broken the resilience of the pound, which was considered to be tethered to the fortunes of the continent. Well, not anymore. The best performing currency just happens to be the Argentine peso. Best performing, of course, in the sense it's fallen the least compared to other Latin American nations. Isto aqui é um bocado enganador, porque a desvalorização sempre foi tão grande que agora pouco desvaloriza. Isso é. Só faltavam dizer que o dinheiro do Zimbábue, que agora falha-me o nome, foi o que menos decresceu no mercado, porque, meu Deus, não é? Ok, isto obviamente que passa no mainstream media, a gente tem que levar isto com uma pedra de sal quando ouvimos isto. Agora, ouvimos os trilhões que têm sido gastos pelos governos mundiais para nos fecharem em casa, para, de certa maneira, esta economia fragilizada de dinheiro inventado estar a cair pela pia abaixo. Vamos ouvir então a felicidade dos ecologistas que estão a passar, porque afinal, parece que a solução para eles passou pela morte de uma data de pessoas, que era coisa que nunca quiseram admitir. Mas pronto, vamos ver o lado positivo destes hipócritas, comedores de tofu, o que é que eles pensam? A symbolic annual event with powerful images. Earth Hour has been a moment for millions of people to come together and think about our impact on the world around us. This year's event takes on new meaning as billions take part in another shared experience. In light with all that is happening with the coronavirus, why not turn this into a super special activity with your household? You can prepare a candlelit dinner as it's at 8:30 in the evening, switch off all electricity, enjoy each other's company, and why not talk about all the wonderful gifts that Mother Nature has to offer and all the things that we look forward to doing once the isolation is lifted. Os milagres que a Mãe Natureza tem para oferecer. Então, mas eu estou fechado em casa, eu não posso usufruir deles. E tem piada como a solicitação dos nossos governantes antes desta crise, muito mais rentável ter entrado na equação, era sempre solicitado, e a Greta tanto o fez, só lhe faltou ir de trotinete a dizer ao Guterres, pá, eu sei que tu estás teso, mas vai lá se arranjas dinheiro com este business model. Muito mais dinheiro está a ser gasto, e as consequências, a felicidade que esta gente está a festejar neste momento vai ter consequências de que então o ecologista tão contente que ele vai ficar é capaz de mesmo ter que ir viver para o meio da mata, quando esta treta arrebentar. Só a dizer, mas pronto, então vamos lá ver como é que eles depois carregam os seus iPhones para criticarem as pessoas na internet que falam como nós, depois disto acabar, porque estão todos contentes. We can all be outdoors again and enjoy the wonderful world that we live in. Let us learn the lesson that the universe is desperately trying to teach. Ela disse, a poluição limpou por estar toda a gente fechada em casa e assim temos mais oportunidade para usufruir da natureza que nos rodeia. É, tipo, alguém está a ver aqui alguma bipolaridade? That the time that we're spending in isolation not have been in vain. In situations like the one we're in at the moment, we look for silver linings. And there is one in terms of the climate and reduced levels of pollution. Epá, olha, que fixe, pronto. Porreiro, ainda bem que tens a tecnologia toda que fazes com que a China tenha sido o mogul mundial a nível de produção tecnológica para expressarem a vossa opinião e fazermos o teletrabalho e etc. É pá, porreiro, pronto. Hipocrisias à parte. Então, vou lá continuar aqui a falar um bocado do dólar. Vê se não repito clipes. Now, the dollar has been the world's leading currency for more than a century. Today, more than 60% of all foreign bank reserves are in dollars. Let's find out what happened to all those challenges to the dollar's crown with Jamil Ahmed. He's the global head of currency strategy and market research at FXTM. He joins us via Skype from London. Good to have you with us, Jamil. So this crisis has shown it's just been a lot of talk about the dollar ending. It's still the world's current reserve currency of choice, right? Absolutely, yes. Listen, the dollar not only remains the king. If this was a Game of Thrones, the dollar is on the Iron Throne. It has been on the Iron Throne for an extremely long period of time. It dominates all of the Seven Kingdoms under it. And this has been something that's been in play for close to a century now, since war times. And we are still 20, 30 years away from anybody being able to say that they could challenge the dollar. Yes, some currencies have made progress, but the dollar is still funded everywhere globally for so many different reasons. And we just look at the dollar performance over the past week. We had the dollar strengthened by close to 5% on a weekly basis. That's its strongest performance since 2008. Currencies such as the British pound, as a result of the dollar domination, plunged to levels that have not been seen in 35 years. Gold recently had its worst year since the late 1980s, and even the Australian dollar has lost over 20% year to date. There is no contender to the dollar. This is the end game, but the dollar strength is so strong right now, it's superior. Like, if you're a sports fan, it's like watching Liverpool in the Premier League this season. There's no second challenger. You said there, this is the end game. Hang on, Jamil. Does that mean the yuan has squandered its chance? There was a time when some were predicting the yuan could be the world's reserve currency. This is still unlikely, and we don't see this for, you know, even this being a possibility for the next 20 or 30 years. For as much progress as the Chinese yuan and the Chinese economy has made to global contributions over the past 20 years, it still has so much more further to go. For example, if we look at the payments of the dollars, we look at it at foreign exchange reserves, international debt, international loans, foreign exchange turnover, the dollar is still supreme. And actually, the only second character that can come into play on this is the euro. E, epá, de certa maneira, mal por mal, epá, não é que eu possa considerar isto boas notícias, nem ninguém pode considerar isto boas notícias, é mais do mesmo, mas pelo menos este mesmo já estamos habituados a... Porque o yuan, epá, não. Não, obrigado. E é este o powerplay que a gente está a ver, e mal por mal, e depois já vemos onde é que estão a trincar os caroços, porque, como sabemos, o petrodólar tem muito a dizer... E etc. A gente já lá vai. Mas nunca esquecer que o petróleo tem muito a ver com as transações. Desculpem que a Reserva Federal sempre teve esse mecanismo, ao menos, de emitir dívida, por assim dizer. Vamos continuar a ouvir isto. E desculpem lá, pessoal do Bitcoin, whatever. But it's been a bit of a disaster. This rising dollar, a disaster for emerging markets, though, right? It is. We have a recipe for disaster right now when it comes... E quem são os mercados emergentes? Não são os que usam o yuan. So emerging markets' performance in their currencies. You have a global disease outbreak that is a health disaster. This is going to contribute to a global recession, which means that there's lower growth everywhere. As a result of this, stock markets have been in freefall, which essentially means there has been no appetite towards emerging markets because they are seen as riskier assets that you don't invest in uncertain times. And with this, you've got the dollar that is strengthening across the board. Just to name you some of the casualties, the Russian ruble has declined by close to 30% this year. The Brazilian real as much as that too. The Indian rupee has hit a record low. The South African rand has weakened by 20%. And there's been simply no end in sight when it comes to prisoners against the dollar's reign here. All emerging market currencies have declined year to date. And even those that haven't declined as much, such as the Malaysian ringgit, as one example, it still has declined by beyond 5%. Mas mesmo assim, dão sempre altas cotações a países muito fracos, como este na Malásia. Muito fraco. Não estão sequer na corrida do domínio imperialista. Nem sequer estão na corrida do domínio imperialista. E agora vamos ouvir o clipe que remata tudo e depois passamos já para a Arábia Saudita. Now, explain this for us. The Federal Reserve is pumping dollars as fast as they can into the system. It's even given a commitment for what's been termed as quantitative easing infinity. Yet the thirst for dollars doesn't end. Why? Essentially because everybody wants a dollar. Cash is king right now. And by cash, that means we're sticking dollars underneath our pillowcases. That's essentially what does what the theory is in the market right now. Essentially, even despite despite two emergency Federal Reserve interest rate cuts, the Federal Reserve announcing a huge stimulus program of quantitative easing, everybody still wants the greenback. That's because the greenback is funded in so many different methods, from loans to debt to oil transactions, gold. Oil transactions, muito importante, as transações do barril de petróleo. Não é à toa que, à exceção do caso do Texas, a América sempre manteve as suas reservas e compra o seu petróleo sempre no exterior. Nem que tenham que patrocinar genocídios, invasões, 30 por uma linha por desculpas farrapadas. A gente já sabe disso há décadas. Isto é um imperialismo do que nós já estamos habituados a. E levamos bem na Europa com as consequências dos refugiados. Mas eles têm esse mecanismo. É a nota que vinha em letras pequenas no Plano Marshall, em que se financiavam a si próprios por cada transação de barril de petróleo, daí nunca terem explorado as suas grandes reservas de petróleo no Alasca, porque a América tem petróleo debaixo do chão. O mundo inteiro tem petróleo debaixo do chão, é uma questão de quanto mais baixo escavas, e só as empresas privadas, como as grandes petrolíferas, é que têm a tecnologia para lá chegar, porque aparentemente os governos do mundo inteiro ocidental sempre foram tão bem compradinhos que nunca investiram muito nessa tecnologia, porque, sei lá, ninguém está muito interessado na sua autonomia. Andamos sempre a eleger dirigentes que estão comprados à partida. Enfim, mas este pormenor é muito importante. E uma das coisas que está a ser feita, como vocês já notaram, por isso é que até o nosso Estado português chegou ao recorde de 70% do litro de gasolina e está abaixo. Estar a ir para os impostos e não para o custo real de realmente cada litro de gasolina que nós pomos nos nossos carros para manter a economia. E os ecologistas digam o que quiserem dizer. Porque quando a merda da greve dos camionistas de combustíveis, que implicou os combustíveis, viu-se a corrida à bomba. Era só ver pessoal a comer salada à espera de poder atestar, não é? Hipócritas. Mas vamos lá. Vamos lá continuar só este bocadinho. Everything's dollar-dominated. And at the same point, it's, again, it's been a world reserve currency for a century, since war times, and that will not change anytime soon, which gives precedent towards why everybody still wants the US dollar. E estão a pensar no Joe Biden como opção? Eu sei que tenho aqui qualquer coisa sobre a Índia, porque a Índia está muito atrás. Não está muito atrás, está mesmo atrás de algum tipo também de domínio imperialista e não obrigado. Onde é que eu tenho isso? Tenho paciência. Ok, que se lixe. Eu vou passar outro qualquer, então, enquanto procuro isso. Então vamos ouvir assim um resumo agora do que... Como é que a gente então pode sabotar esta tendência? E lá temos os serviços secretos de inteligência, nomeadamente CIA, MI6 e Mossad, sempre envolvidos no mesmo esquema, a tentar destabilizar isto na sua forma subversiva, como nós já estamos habituados a que este império manipulado, com outros patrões por baixo, por trás da cortina, vamos dizer assim, tal como terem matado o Soleimani do Irão e etc. Estas pequenas ações que passam por baixo do radar, mas tentam influenciar os mercados mundiais para dar a tendência de domínio global financeiro, porque é assim que se domina o globo neste momento, como sabem. Vamos ouvir assim uma sinapse de introdução de coisas que mercados como a Arábia Saudita, que são dos maiores fornecedores de petróleo aos Estados Unidos, andam a sofrer ou a ser financiados por forças obscuras, que todos nós sabemos quem são, a tentar manipular esta tendência, a dar avalo a quem? Essa é que é a grande questão. And the Saudi-led coalition fighting in Yemen says Houthi rebels have attacked Saudi Arabia. The coalition says the kingdom's air defense systems intercepted two ballistic missiles targeting Riyadh and the southern city of Jizan on Saturday. People living in the capital say they heard at least three explosions. Ok, isto foi só para começar e eu não encontro o clipe da Índia, pá. Ok, onde é que nós estávamos então? Tal, é que isto há mais aqui à frente. Ah, ok, cá está o clipe. Então vamos ouvir o que é que se passa também na Índia, porque a Índia pertence ao continente asiático, e o domínio do continente asiático, lá que eles não se dão bem com os chineses, eu só estou a falar geograficamente, porque em termos identitários, culturais e etc, esqueçam. É branco para o negro. Nem o Japão e a China se dão bem, mas pronto, vamos lá, Índia. Some good news at last for Yes Bank customers, nearly 2 weeks after the government took over India's fourth largest private lender. The withdrawal limit of 50,000 rupees or $630 imposed during the government takeover is due to end on Wednesday. I was quite fearful because see, it's like it's a hard-earned money and we are just putting all our savings in one particular bank. Ah, pois é. E porquê? Por causa do valor cambial em relação ao dólar. Por isso a Índia já está a tossir. Como a Europa sempre teve a tossir, porque afinal os países pobres é que andam a pagar este projeto europeu e que ainda por cima financeiramente continuamos a pôr os países ricos, cada vez mais ricos, enquanto extraem a nossa riqueza, enquanto os nossos líderes põem de joelhos perante os representantes. E temos o nosso ministro Centeno, no meio do Eurogrupo, a fazer exatamente o jogo. Epá, que espetáculo. Mas pronto, vamos lá continuar. Então, com o que se está a passar aqui na Arábia Saudita, a tentar instabilizar o mercado petrolífero, para tentar lesar o mercado americano, para abrir as portas ou, sei lá, lubrificar a penetração financeira que vem para este mundo ocidental, mais tarde ou mais cedo, que é o tal medo que o Nigel Farage já falou ao princípio. Por isso, vamos lá então... Vamos lá então continuar um bocadinho na Arábia Saudita. Eu não sei se foi este clipe que eu já passei, mas vou passar este, pronto. Witnesses in Riyadh said they heard three explosions in the sirens of emergency vehicles in the north of the city. Houthi rebels have frequently launched missiles from Yemen into Saudi Arabia, retaliation for its involvement. Pronto, para já, palavra-chave. Rebeldes. Lá estão eles, os rebeldes. Quem são os rebeldes? Quem é que anda a pagar pelos rebeldes? Quem é que patrocina os rebeldes? Quem é que arma os rebeldes? Rebeldes. Quem são os rebeldes? Nomes? Nada. Muito vago. Pronto, vamos lá continuar a ouvir a instabilização, porque quanto mais vaga for a instabilização, mais eficaz ela é, como sempre. And Yemen's now five-year civil war. The last strike on Riyadh was in June 2018. Another Houthi attack took out two major oil installations last September that nearly halved Saudi oil output. This one was only two missiles, and this is why I believe that all of this is a PR stunt from the Houthis to appear stronger than they actually are. Fighting has intensified recently, with the Houthis expanding their territory by taking control of Al-Jawf province near the Saudi border and looking to advance on the oil-rich province of Marib, where there's been fierce fighting in recent weeks. They are running hard and fast right now. So I think it's very clear to me, at any rate, that these will have come from the Houthis. This is a message, if you will, to the Saudis that you are vulnerable to us, and we have the capability to hit you pretty well anywhere we would choose. Yemen is enduring one of the world's worst humanitarian crises. Millions are without enough food or medical supplies. Just this week, the UN tried to convince... Desculpem, importante, e vem aí a UN, oh Guterres, tem lá calma, lindo. Mas vamos lá ver uma coisa, portanto, há baixos recursos, estes países que são rebeldes estão praticamente a passar fome dentro dos termos da população em particular, mas o financiamento para este novo ataque desde 2008 não acontecia nada assim, 12 anos depois, num tempo de crise global, num tempo de pandemia, há financiamento. Há financiamento. A população continua a passar fome. Porquê? Porquê que isto está a acontecer? Porque porque o dólar está forte novamente? Porque isto está a ir contra alguns planos que talvez o Winnie the Pooh tivesse de governo mundial, de domínio imperial? Mas isto são as forças obscuras que operam por trás da cortina, que mentem-nos sempre na narrativa que nos apresentam na televisão. Estas são as ações que estão a acontecer. Porquê? Pelos clipes que nós ouvimos anteriormente. E desculpem lá a frieza desta análise, mas é pelo menos uma onda de ar fresco para estarmos sempre a falar do corona, porque isto quando acabar, e todos nós temos esperança que acabe, e que não afete nenhum dos nossos familiares, e que morra pouca gente dos nossos conterrâneos, quando nós próprios sabemos que as medidas de segurança deviam ter sido tomadas muito mais preventivamente e anteriormente, desde o mês de janeiro a fevereiro, porque a gente já estava a ver que isto ia acontecer e os voos da TAP não param, e também vamos às companhias aéreas, já lá vamos. Mas lá está, de onde é que vem este financiamento, pá? De onde é que isto vem? A mão de quem? Porquê? Como quem? Isto a gente já sabe, não é? Por isso é que é, está aqui, impérios à luta, e a gente fechados em casa... E espero que não, no caso de quem me ouça, havermos conterrâneos ou familiares a morrer por inoperação, inatividade, falta de financiamento, por sermos escravos deste euro, deste projeto que o Nigel Farage tanto bate palmas, independentemente, seja lá as consequências que a Inglaterra possa tomar, pelo menos eles têm os pés no chão para se começarem a erguer mais rapidamente do que depois nós sermos vendidos, todos no mundo ocidental, ao preço da chuva, a não ser que a América continue a ser o imperialista, o pau-mandado daquele Estado ilegítimo, mesmo ao lado da Arábia Saudita, etc., que eles só por si próprios são praticamente os zionistas que a gente sabe que são. Mas lá está, este é o jogo que está aqui a operar. More infections to implement terms of a ceasefire agreement signed in Stockholm 2 years ago, saying a ceasefire is all the more necessary during the coronavirus pandemic. While Yemen has no confirmed cases, Saudi Arabia has more than 1,200, the most in the Gulf region. This government video shows its lockdown in effect. It has barred all travel and is asking people to stay home. Beyond the pandemic, it's also in a battle against Russia over oil. Their price war has sent oil plummeting to a 17-year low, with plans to pump even more oil into global stocks from Wednesday. With oil demand dropping daily, prices may follow. Saudi Arabia fighting on multiple fronts, but still holding up its defences for now. E o que a Europa vai fazer? Nós já sabemos o que a Europa vai fazer. Vai-se complenecer continuamente e vamos continuar a aceitar as... O mais engraçado é que nós ouvimos falar em verdadeiras vítimas que não têm o dinheiro para passar, atravessar ilegalmente para a Europa para ter as suas vidas. A gente só está a patrocinar as passagens e as agregações destes rebeldes que vêm com o seu ódio no coração para o meio da nossa sociedade, o que ainda traz mais abaixo os preços da venda do nosso país a preço de saldo. Isto é algo tão macabro, tão tenebroso, tão... Eu até fico sem palavras como o jogo geopolítico no tabuleiro mudou de configuração nas peças. É como estás a jogar xadrez com alguém e de repente... E agora tu estás em cheque, arranca daqui para fazeres o checkmate. Fuck! Eu estava em vantagem. E não, nem sequer estávamos em vantagem. Ficámos em mais desvantagem, por assim dizer. Mas isto é uma análise fria e crua ao Covid. Não me levem a mal. Mas é que quando esta desgraça passar, por assim dizer, porque isto agora vai ser tipo cíclico, quando chegar o inverno outra vez, vamos ver novamente, se calhar, novas medidas, porque isto está em alta outra vez, enquanto o nosso sistema imunitário não... ficar programado no nosso gene para resistir a isto como uma simples constipação, porque isto ataca a faixa etária dos idosos de uma forma tenebrosa, que é um alívio para a segurança social. Parece que ainda ninguém quer admitir isso, mas é pá, a segurança social, a gente tem que pagar tantas pensões vitalícias ao nosso número exagerado de representantes que temos em Portugal per capita, tão baixo, e eles são tantos. E tantos usufruem, esmifram e sugam o nosso sistema económico, que já por si é dependente da esmola da União Europeia, que o seu dinheiro inventado sem os mecanismos como a América tem para o seu dólar. Isto é assustador. Eu não sei se fico mais assustado com o tal pico programado pela nossa Ministra da Saúde, coitada. Deve ser o equivalente ao Joe Biden, é uma marioneta do poder a falar todos os dias, a apresentar a sua hipocrisia com um sorriso na cara, se a pior consequência disto ainda vai ser quando nós todos pudermos retomar as nossas atividades normais, porque de repente vais ter que pagar tudo o que estás isento ou perdoado de o fazer agora, e vai ser uma porrada tão grande, mas uma porrada tão grande, que lá vamos nós, especialmente aqui na Europa e aqui em Portugal, pormos-nos de joelhos à China para nos comprarem os títulos de dívida para serem trocados por infraestrutura, e Portugal deixa de ser Portugal, se é que Portugal ainda é Portugal. Por isso é que eu não sei, epá, eu tenho a minha bandeira no dólar, sei lá, eles jogam o jogo de outra maneira. Eu não sei, é pena que o dólar também é... A América é o cão de ataque de Israel, caramba. Por isso é que os rebeldes estão a ver se picam algum tipo de falha de produção petrolífera para ainda mergulhar o mundo mais em crise. Mais em crise. E depois quê? Abrirem a porta à China? Porque raio? há aqui tantas perguntas que eu sei que vocês também têm e há quem traga as respostas. Isto é só comida para pensamento, mas é aqui que isto é extremamente preocupante. Eu já ando mais preocupado com o pós do que o pico, porque o pós, quando tudo for levantado, quando o estado de emergência for levantado na Europa, nomeadamente, porque nós andamos sempre a reboque, não interessa se é uma semana antes ou depois, a gente anda a reboque. Quando a nossa Ministra da Saúde, com o seu sorriso hipócrita, chegar à televisão e dizer está tudo bem, apesar dos números continuarem a aumentar, mas o resto da Europa diz que sim, temos que fomentar a economia e vamos aqui em frente vender Portugal a preço de saldo, porque é isso que a gente está aqui a fazer e não se preocupem comigo, que eu tenho uma subvenção vitalícia. Ainda vou para a Grécia comprar uma ilha e viver feliz e contente para sempre e ficar bem na fotografia, porque os mídias são comprados, especialmente agora, que nem sequer há notícias, está tudo em casa e nem sequer reportam muitas coisas que nós até vemos nas redes sociais do qual participamos, informação substancial que nunca é passada, nunca é passada. É sempre a mesma lenga-lenga. Eu estou com mais medo do pós do que o pico. Em termos de futuro, porque pronto, egoisticamente falando, eu digo então, sinto-me saudável, acho que vou passar isto com vida. Estou preocupado com os que me rodeiam, especialmente o meu pai, que faz parte da faixa etária que mais perigo tem, mas e depois? E especialmente aqui em Cascais, que esta merda está a tentar ser convertida num condomínio privado local. Cascais não há de ser para cascaenses, tal como Portugal não há de ser para portugueses. O pós-pico assusta mais do que o pico. Porque até o pico pode ser prevenido se as pessoas tiverem algum tipo de bom senso. E está aqui uma... Eu também tenho aqui um relatório médico de algo por causa desta coisa das máscaras e das luvas. De certas coisas, vamos lá ouvir para desenjoar um bocadinho. So I think the first thing is, how do you get COVID? And I think that this is really important and we've really learned a lot over the last couple of weeks to months about how you get this disease. And so the overarching theme is sustained contact with someone who has this disease, which the vast majority is people with fever and aches, or someone who is about to get the disease. So someone in the next 1 to 2 days who is going to develop symptoms of this disease. And so the way that you get this is the transmission of the virus almost exclusively from your hands to your face. From your hands to your face. And so it's either into your... E esta é que é a parte muito importante, que eu vejo, eu tenho visto ultimamente pessoas com a máscara abaixo do nariz e o pôres a mão na cara para tirares ou pôres a máscara, as próprias luvas, mesmo que isolem o contacto com a tua pele, se tu pões as luvas na cara... E se as luvas estão com o bug, o que é que tu estás a fazer? Eu até vejo pessoas, velhotes, a tirar as luvas para reaproveitá-las pela ponta dos dedos em vez de virarem-nas do avesso e lixo logo. E andam-me com a máscara abaixo do nariz, mas esta gente está parva. Ao fim e ao cabo ainda acabam por arranjar superfícies que mantêm o vírus bem mais tempo para se tocarem na cara constantemente em nome da proteção. Eu já nem sei o que é que um gajo há de fazer. Sinceramente, porque ainda no outro dia vi um velho na mercearia a fruta, a fruta, maçã, pera a pera. E o homem devia estar bem perto dos 80 anos. Ele é uma faixa etária de risco. E o cabrão do homem, e o dono da mercearia na Épia. E tipo, então este gajo está-me a palpar a fruta, mas uma a uma, meu. Fruta é um risco, compras. Olha, azar, meu. Tipo... Não apalpes a fruta, escolhe, mete. Há tantos gestos que esta gente... E depois pensam, egoisticamente, estou com as luvas, o outro que se foda. Porque se for preciso, as tuas luvas já estão mais que bagadas e tu estás a meter essa merda para o próximo, não é? E então qual é a minha questão? Uso luvas, não uso luvas, uso máscara, não uso máscara. Olha, meto menos as mãos à cara. E sinceramente, meu... Que raio... Isto às vezes chega a um ponto que é... Epá, é idiótico. Eyes into your nose or into your mouth. So there's a lot of talk about contact or getting it through contact, hands to face. There's also a small thought that it can be aerosolized, that it can kind of exist a little bit in the air. The thought at this point is that you actually have to have very long sustained contact with someone. And I'm talking about over 15 to 30 minutes in an unprotected environment, meaning you're in a very closed room without any type of mask for you to get it that way. But to very simply state, the overwhelming majority of people are getting this by physically touching someone who has this disease or will develop it in the next 1 to 2 days, and then touching their face. And so that actually, I think, is incredibly empowering. And that's, as I've been in the hospital the last 2 days, the thing that makes me smile a little bit is that I actually know now that I won't get this disease. Eu não sei como é que ele consegue dizer o que disse no fim. E eu não sei como é que ele consegue dizer, como aconselhamento, quando nós olhamos para uma pessoa, man, tu daqui a 2 dias estás contaminado. Mas tipo quê? Faça uma marca tipo Charles Manson, uma suástica na testa, pelo menos eu sei. Man, tu daqui a 2 anos estás fedido, por isso, 2 dias, por isso, epá, desculpe lá, mas é muito giro, mas pronto, pelo menos temos que levar em consideração, porque é verdade, e que raio de vírus é este, mas de que laboratório é que esta merda saiu? A gente sabe, made in China, não é? Mas, what the fuck, é que tipo, quando a gente leva isto tudo em consideração, quase que dá vontade de dizer, tipo, fuck it, epá, fuck it, ou ando com um chuveiro ambulante pendurado na minha própria estrutura, enquanto ando por aí sempre a jorrar água misturada com álcool em cima da minha pessoa, e depois fecho-me em casa. Eu sei lá, os próprios produtos foram embalados com pessoas que, e depois isto sobrevive no... Epá, fogo. Mas quem é que... Mas quem é que sintetizou esta... A gente sabe quem é que sintetizou esta porcaria, mas isto é mais que sintetizado, caramba. Aí, e para agradar toda a gente, a China já levantou o ban, já podes comer sopa de morcego outra vez, ou seja lá o que for, eu quero lá saber o que... Deem as desculpas que derem. Isto é uma grande merda. Isto é uma grande merda, bastante hyped, bastante inventada, mas bastante perigosa para uma faixa etária que parece só trazer alívio à segurança social e vai permitir aos países do Ocidente para serem vendidos ao preço da uva mejona. E depois temos, obviamente, aquelas medidas de contraste idiótico de portugueses presos na Indonésia que não conseguem voltar porque foram de férias e agora declararam estado de emergência na Indonésia. Mas quem é que vai de férias nesta altura? É pá, às vezes parece que a estupidez merece o castigo. A estupidez merece o castigo. Porque é estupidez. A ignorância tem desculpa, mas podem ligar a televisão todos os dias, já há semanas. Não falam de outra coisa. Por isso, é estupidez. Não é ignorância. Mas sim, tinha as férias marcadas, lá vamos nós. E o aeroporto da Portela, a nível de gestão, porque ainda dizem, como disseram hoje no telejornal, a primeira grande empresa portuguesa que é gerida por toda a gente, explorada por toda a gente, menos os portugueses, diga-se de passagem, porque temos um gestor brasileiro a dar bónus aos amigos e etc, e porque ele está a fazer um bom trabalho e a merda está a afundar, entram todos por aqui adentro na boa. O Jorge Jesus veio para Portugal sabendo o mundo inteiro que ele estava contaminado, ele entrou num avião, naquele ar reciclado e na boa, e voltou. Epá, é tão bom ter dinheiro. É tão... O dinheiro é sempre a merda do dinheiro. E o dinheiro inventado, meu Deus. E entretanto vai morrendo pessoas e vamos nos vendendo como sociedades, como soberanias, como culturas, como tudo. Espetacular. É pá, que isto é melhor que uma bomba atómica. Dividir o átomo. Para quê, meu? Um vírus da merda. Está aí. Pum. World domination, infraestrutura intacta, mais lugares para estacionar, seguranças sociais completamente aliviadas, e quanto é que isso custa? Pago já. Compro já. Fácil. Que bom. Espetacular. Isto é... Que jogada, pá. Que jogada. Agora vamos um bocado para as companhias aéreas. Isto é uma análise recente em comparação com a fobia que houve pós 11 de setembro, como nós estamos a passar na própria TAP, que é tão protegida pelo Estado, ainda que querem abrir um aeroporto novo. é a boa ideia, não é? Epá, esta loja não está a dar lucro, é melhor abrir outra. É mais ou menos isso. Mas lá está, nós sabemos que quem está a aprovar essa legislação tem interesses inerentes, como o Mário Soares teve na primeira remessa, quando ele ainda estava vivo, fazer um novo aeroporto da Portela, o que é que foi. Comprou os terrenos todos à volta, o projeto foi desaprovado, processou o Estado por uma indemnização do dinheiro que ele estava à espera de ganhar com o facto de ele próprio ter proposto essa merda. Uau! Socialista da merda, bochechas, man, foda-se. Canojo. Enfim, então vamos lá ver. Companhias aéreas. Anil, in London, would it be fair to say that this is the worst crisis to hit the airline world, in as much as aviation, you know, when you get your bum on a seat, that's relatively speaking a very, very cheap way to move around the world anyway. The profit margins are so tiny if you're flying in economy down the back of a full A380, you know, say Etihad, Qatar Airways, BA, whoever, they're not making a lot of money on that seat. And on top of that, you've got to convince people who now cannot afford to fly, who don't want to fly, to start flying again at some point in the future. So all these carriers have got to plan on taking a massive hit that might be so big, they have to face the prospect of going out of business. Yeah, I think you're right. I mean, this is not the first major crisis that the industry has faced. And actually, the industry is very resilient. You go back to 9/11, the industry had a significant hit there in terms of global profits. And if you look at what IATA published, it took about 5 years after 9/11 for the industry to recover and become profitable again. E porquê? Porque antes do 11 de setembro, muita gente, e eu nunca gravei a terceira parte do 11 de setembro, mas pelo menos na segunda parte está lá os put out options, porque por causa do mercado das ações, hipotecaram de tal maneira as companhias aéreas que acabou por não dar margem de lucro porque alguém sugou. Muitos acionistas que estão se cagando, que são os tais que continuam a permitir que os nossos voos aterrem no aeroporto da Portela ali na boa e saiam e siga na boa, como o Jorge Jesus veio, não é? Quer dizer, ai que perigo, perigo, mas continua, até o português idiota continua a apanhar o avião para depois ficar preso no outro lado do mundo como se ele não soubesse. As linhas de cruzeiros, meu Deus, mas são parvos ou quê? São epá. Se isto ao menos fosse um vírus que eliminasse só as pessoas estúpidas, até eu batia palmas, porque eu farto-me ver casos assim, e continuam a aterrar em Lisboa e tipo, então, fizeram algum teste? Claro que não. Os testes aqui em Portugal é só para os ricos, pá. Se é que algumas celebridades já desapareceram da televisão. Mas pronto. Mas a economia tem que continuar. E para nada, porque vamos ser vendidos ao preço do lixo no fim. Then you take the next big crisis, which was the 2008 financial crisis. And there, the industry had a almost, you know, the first year, a significant hit, bigger than probably 9/11 there. But the recovery period was within about 2 years. And this is a slightly different crisis. And I think there's two, possibly three reasons why this is a slightly different crisis. One is that we have a restriction globally from various governments about the movement of people. So even if people wanted to fly, they can't. The second major reason is because a lot of people around the world in various sectors have been laid off, they're unemployed. That's going to hit their personal finances, and the amount of disposable income is reduced dramatically. And I think the third major impact on demand is going to be, once this crisis begins to recover, what about some of the perceptions of passengers regarding health concerns? You know, is sitting in an aircraft cabin for several hours, are you more likely to catch the virus? And I think those three things have to improve dramatically for the industry, for demand to pick up again. So it's going to be interesting. It's not a type of crisis that we've seen in the past, you know, and how quickly will the industry recover? Is this going to be quite a long recovery like we saw after 9/11? Or is this going to be a recovery that is going to bounce back relatively quickly? E se há uma questão em relação à recuperação económica, é pelo desleixo, porque de que serve nós estarmos de quarentena voluntária profilática, que parece que eu estou enfiado dentro de um preservativo gigante dentro da minha casa quando ouço o nome profilático. De que serve essa merda? De que serve nós estarmos aqui fechados se O CEF dá avanço aos processos de migração legal? De que serve se os aviões continuam a aterrar sem monitorização? De que serve se os cruzeiros continuam a ancorar sem monitorização? De que serve eu estar fechado em casa? De que serve eu ganhar menos dinheiro? De que serve as empresas fecharem? De que serve se isto tudo continua? De que serve? Não serve absolutamente para nada. Temos distritos em Portugal que pelo menos têm consciência de se isolarem de uma forma exemplar, que é coisa que o governo devia ter feito há meses. Palmas para esses vereadores, palmas para esses camarários, palmas. Sim, têm os testículos, têm a furtividade testicular para dizer eu vou proteger a minha população, porque foi para isso que eu fui eleito. E quando a merda arrebentar, pelo menos estamos vivos. E estamos na linha da frente da recuperação para pagar a dívida para sermos vendidos aos chineses. Porque o Porto tem tido casos a dar com pau. Porquê? Porque a indústria está lá. O pessoal de Lisboa é o pessoal dos escritórios, está tudo a fazer o teletrabalho, como eu estou em casa, sempre a olhar para a porcaria do meu e-mail. Mas o Porto é a indústria, o Porto não pode parar, o Porto ninguém admite, o Porto é uma confusão, o Porto não pode parar, o Porto não é alarmista, coitados do pessoal do Porto, e eu falo assim porque eu sou português, eu não pertenço a clubes, eu estou-me cagando para estas rivalidades do pontapé na bola. O pessoal do Porto tem garra. O pessoal do Porto traz uma dependência industrial a Portugal inteiro, que vão ser os primeiros a ser vendidos a torto e a direito. Só para não falar nos armazéns de quilómetros a fio que tu passas por uma estrada no Alentejo a caminho do Algarve, para seres um otário que vais fazer turismo nesta altura, como um cruzeiro, como um voo. Mas esta gente é parva. Ainda estão a agravar mais o problema do que o problema já é grave, pá. Já ouvi mais uma. Airline travel double every 15 years. Anil was making the point that people might not want to get back on a plane again. They might want to do a staycation. They might want to go someplace on a bullet train. So tell me, Alex, how do the big hub airports as well justify carrying on with their expansion plans if nobody's going to get on that 747 or that A380? Point. E antes de ouvirmos a resposta, lembrem-se, ao fim de 15 anos depois, que já ultrapassou o prazo do 11 de setembro, as viagens aéreas duplicaram. Será que a China é responsável por isso? Porque o fim de ano dos chineses foi uma coisa que contaminou a Europa toda. Não me venham com merdas. É mesmo assim. Duplicou. Continuam sempre... O petróleo nunca teve tão barato como agora, apesar da interferência que estão a tentar fazer na Arábia Saudita. E eu não gosto da Arábia Saudita, mas isto é de propósito. Então, e continuam a aterrar e a levantar impunemente, e as pessoas continuam... E ainda querem fazer mais um, junto ao rio, com os níveis do mar a subir, como a Greta diz, e o Guterres assina em baixo. Boa ideia, não é? Mas pronto, é só contradições. I'm optimistic. I think there will be a queue of people waiting to get on that 747 or A380. And we know history demonstrates this bounce back, not just for the economic side of things, but actually for the fact that the large majority of the world now are in home isolation. And they will be waiting for the day that they have been given the all clear, that they can travel to new territories and see the world. And we will see that bounce back. We know within the immediate aftermath of the SARS outbreak in 2003, air travel demand was right back up to pre-SARS level after just 9 months of the crisis. So that bounce back does occur. Will airlines have to do that bit to ensure that there is better travel confidence? Yes. Suddenly, it all seems irrelevant as to who has the best type of seat or the most recline. And actually, airlines are doing all they can to convince you that their aircraft are the cleanest and their airports are the most hygienic. There's definitely been a shift here, but I do believe that bounce back will occur, not just on an economic side of things, but for the public too. Este gajo é um lobbyista, obviamente. É um lobbyista, eu nem sei quem é que ele está a representar, porque vamos lá ver uma coisa, quando isto acabar, as pessoas vão perder tanto poder de simplesmente poder fazer turismo através de avião. Ele basicamente parece que está a falar para os chineses. É só isso que ouço nos meus ouvidos. Ah não, isto quando acabar... Isto quando acabar vamos estar pendurados pelo pescoço em dívida. Em nome dos nossos representantes que estão sempre a querer ficar bem na fotografia porque estão sempre a agitar demais e com interesses económicos. Quem Quem é que vai viajar? Quem é que vai ter dinheiro para viajar? Isto qualquer dia nós é que estamos a ver os refugiados a vir da África e empresta aí o barquinho que eu vou é para o teu continente, porque tem tantos recursos que eu sei explorá-los bem melhor do que tu e diverto-te aqui na Europa a pagar a minha conta. Não é? Só pode. Mas este gajo está... Ah, vem a confiar. Este gajo deve ter ações na Boeing, ou na Airbus, ou não sei. Mas que este gajo teve para... O quê? Mas tu és maluco? Este gajo é maluco? Mas qualquer dia nem sequer há espaço para pôr essas pernas. No meio de um avião, cada vez fazem aviões com menos qualidade. Made in China, com mais gente, dois andares, feitos em plástico. Qualquer dia começam a cair do céu e eu penso que é uma estrela cadente. Este lobby, isto é insano. Quer dizer, na hora que as pessoas precisavam de isolar, ele pensa que isto quando acabar o mundo ocidental está à venda a preço de saldo. Está à venda a preço de saldo. Por isso ele está a falar para quem? Para quem, para quem ganha o dinheiro? Para a China? É para a China? É, só pode ser para a China, pá. É pá, e pronto, esgotei um bocado aqui os clipes. Oh, pronto, vamos curtir um bocado o Bill Gates, o Abílio Portões. Esta foi para o Focalé. Pronto. Porque numa crise há sempre um bom aproveitamento. Well, let's say you have 100 cases, and let's say you don't do a shutdown, then it grows 33% per day. So you take 100, you get 1,000, you get 10,000. It's exponential growth. Estão a ouvir a forma analítica como este gajo? Porque eu também já considerei, isto é exponencial, é exponencial, mas a forma fria como este filântropo, este Iron Man da vida real, fala, é tão, eu mesmo quando o mundo odiava o Bill Gates por ter o monopólio do Windows, eu até achava o gajo com piada. Agora a Melinda Gates, com o feitiço da vagina, deu-lhe uma volta tão grande, este homem parece que é um serial killer, mano. Well, let's say you have 100 cases, and let's say you don't do a shutdown, then it grows 33% per day. So you take 100, you get 1,000, you get 10,000. It's exponential growth. If you're not stopping it, the sooner you engage in the shutdown, the easier it is to get to that peak. We have not peaked. The parts of the country that aren't shut down in late April, we should start to see the numbers peak there. They'll still be too high to open up. So you'll probably have to go another month to really get those numbers down. But any part of the country that has cases and truth. Alguma semelhança com o discurso da nossa ministra da Saúde é pura coincidência. Because of our problems with testing, because we're not prioritizing testing the right way, that a lot of those places actually do have cases. But even if they have the 100, that will grow, and people do cross county boundaries. And so basically the whole country needs to do what was done in the part of China where they had these infections. In front. Obrigado, China. Porque vamos nos lá esquecer novamente de quem é o culpado. Porque, obviamente, que até o império que ele construiu, o hardware todo é feito aonde? Foxconn. Oh, meu Deus. Ok. Vamos ouvir mais. Este gajo é um espetáculo. You know, we keep hearing that the virus is going to dictate the timeline. Dr. Fauci has said that. When you look at this virus, we got 3.5 months worth of data now, 150 countries. If you apply all the analytics that, Microsoft, all the analytics that we can possibly... Ou seja, a nossa vida está dentro da porcaria de um Excel com uma fórmula. Não é como sempre foi financeiramente. Não é porrar, oh Bill Gates, obrigado por teres inventado. Pioneiro, epá, e tudo podia ser usado para o bem, mas estas coisas fazem-me tanta comichão, meu Deus. We apply to this is how this is going to sort of progress and end knowable. I mean, can you give a clear answer depending on what sort of mitigation measures we have in place? E vejam bem que o jornalista fez-lhe uma pergunta como se ele fosse algum tipo de autoridade empírica em relação à situação desta crise mundial. em que já depositou no clipe anterior a sua esperança na China, ou nos métodos da China, porque a China tem aquele método da bala da nuca, e ai do jornalista que ponha lá os pés, e aquele governo totalitário da treta, estou mesmo à espera de transparência e verdade, mas esta gente são players, eles têm ações, têm que vender. It's very likely that rich countries uniformly throughout their country do a serious shutdown, that they will be able to avoid a high percentage of their population getting infected. That's what the exemplars, like some of the work in China and South Korea, are telling us. E pronto. O modelo. Qual é o modelo que ele está a defender? Que modelo é que ele está a defender? O modelo que nos infectou? É isso que ele está a defender? Obrigado, Ibílio Portões. Epá, muito obrigado. Já contribuíste bem mais para o mundo do que estás a contribuir agora. Quando falavam mal de ti, eu até defendia. Agora eu falo mal de ti. E os totós da merda, estes incels, estes vegans, estes PCs, estes keyboard warriors, agora estão do teu lado, que ainda levam com uma vacina que ficam esterilizados, e é bem feita, sinceramente. Pá, meu Deus! Olha que porra, eu ando ao contrário do mundo, ou o mundo anda ao contrário de mim, eu fico completamente atónito quando ouço estas declarações, pá. E quem é este gajo? Desenvolveu um sistema operativo, revolucionou o mundo em muitos aspectos, sim senhora. Agora daí, desde quando é que um sistema operativo agora tem a ver com a minha saúde e economia mundial, este filântropo da merda? Oh man, epá, este mundo é confuso. Esta situação é confusa, este podcast é super confuso, porque ninguém tem respostas para esta porcaria. Nós só podemos é temer pelo que vem aí. A única reiteração que eu posso tirar do que eu acabei de gravar, e vocês que tiveram a paciência de me ouvir até agora, e muito agradecido fico eu, a única coisa que eu vos posso dizer é eu estou com medo da recuperação. Eu tenho mais medo de quando tudo ficar bem do que o medo do pico, porque no pico já temos todas as piores pessoas do mundo que venderam a sua própria alma ao diabo, por assim dizer, estão com as rédeas da nossa condição humana e nós estamos a depositar a nossa fé nas mãos deles e estas são as piores pessoas que nós podíamos estar a dar ouvidos neste momento e infelizmente, mediaticamente, não temos mais ninguém. Ainda por cima esta população mais envelhecida que não sabe fazer mais nada que se não sentar-se e ficar hipnotizada sob este tubo catódico e assimilar toda a informação que lhes é vomitada dentro daqueles cérebros com piorreia, que vão sempre bater palmas aos maiores inimigos da humanidade, que são os nossos dirigentes neste mundo ocidental, que estão prestes, prontos a vender-nos ao preço mais barato à China. E aí eu até fico contente pelo dólar estar tão forte, porque eu estou tão farto de ver estas tentativas de mudança de império que já, pelo menos, é pá, eu nem sei. Venha ao diabo e escolha. É o que a nossa avózinha sempre disse, é a nossa avózinha que mais está em perigo e ela tinha razão. Haja saúde, venha ao diabo e escolha. É o mais importante na vida. Haja saúde. Não interessa o dinheiro. Haja saúde. Saúde para todos. Venha ao diabo e escolha. Eu prefiro escolher o dólar. Eu neste momento prefiro escolher o dólar. Pelo menos continua tudo na mesma e não fica pior. Porque eu dá-me cá a sensação que isto já era mau. Se isto já era mau que chegue, ainda pode vir a ficar bem pior. Em nome de benesses que vão ser pagas com os olhos da nossa cara na hora de pagar a conta, vai ser tão mau. Eu estou com mais medo da recuperação. É o que eu digo. Este podcast inteiro é o que eu disse já ao princípio. Eu tenho mais medo da recuperação do que do pico. Porque o pico já nós sabemos que está aí a vir. O pico só está condicionado pelos testes que nos possam fazer. Os testes de má qualidade, vindos da China. Os testes, os nossos dirigentes a depositarem a fé no carrasco, na China. Meu Deus, eu não quero, não estou interessado. Parece-me mais fácil resolver o problema que tínhamos do que provavelmente termos que resolver o problema que vamos ter. E pronto. E fica assim o meu podcast. Confuso, não confuso. Ninguém sabe. E pronto. Ficamos assim. Obrigado quem ouviu até aqui. Muito agradecido. Até à próxima. Boa quarentena. Saúde para vocês. Saúde para os vossos. E vamos ver o que é que acontece, entretanto. Tudo bom para todos.